as soltas iniciais de mais uma tripla hora de António Santos nas antenas da Comercial, a cargo, neste caso, dos exatamente dois títulos de Tired of Hanging Around, Secrets e também Why Don't You Give Me Your Love. Mais uma edição, neste caso terça-feira, antenas da Comercial com António Sérgio nas horas. Regressam a partir das 2 horas as rubricas fixas, mais exatamente, aliás, 2 horas disparado, 1h40 com a viagem downtown, onde voltamos a acompanhar The Legendary Tiger Man e o seu último Masquerade. The Zutton's Tide of Hanging Around para o arranque da IAAS. Turn into

animar. Fico muito bem disposto. É um espetáculo. Tem tudo a ver comigo. Alegre e bem disposto. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial. Toca Animar. Em Évora, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa. 92.0. We found the groove. Have a good time. Make sure your seatbelts are fastened. Rádio Comercial com António Sérgio, de meia-noite, três, terça a sábado, como é habitual, foi a recordação para os Bread do álbum Shame 20th Century. E então? Dorothy Callum. We'll be right back.

Rádio Comercial para todo o país, de terça a sábado, entre meia-noite e as três. António Sérgio, nas horas. Push yourself too far. iniciais de mais uma hora das habituais triplas de António Sérgio nas antenas da Comercial, o último My Morning Jacket de genérico Z e dois temas, o já inevitável Off the Racket e o single Anytime. Temas para o álbum Z ou Z, como preferirem, Anytime e Off the Record. O novo Kin. I've never Iron Sea é o último Kin, destaque para dois temas por aqui na noite da Comercial e nas horas de António Sérgio, Living So Soon, aliás, Living So Soon, e um esplêndido Atlantic Kin. Se passeou por bosques encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. O V

soltas no Noite Dentro, Rádio Comercial António Sérgio, até às 3, nas horas da comercial. Foi a recordação para os Laika, um certo abertura de Silver Apples of the Moon. Bobby Previtt. Este álbum tocarmos The Ministry of Truth, desta vez variamos para um outro, a Oceania, Bobby Previtt, The Coalition of the Willing. Noite Dentro, Rádio Comercial, meia-noite, 3, terça a sábado. António Sérgio, nas horas.

com a companhia da Rádio Comercial António Sérgio da Terra, os três convosco nesta edição. Tempos conturbados na vida de Andrew Eldritch, depois de dissensões nos Sisters of Mercy. É o projeto da Sisterhood por aqui em recordação, com dois títulos para o apenas cinco títulos. Apenas para o cinco títulos de genérico Gift, Giving Ground e infalível Rain from Heaven. Sisterhood. Neste caso não é onde ouviu pela primeira vez, mas onde ouviu pela última vez. flows over the bridge. As we walk on the floodland. As we walk on the water. We forget. We forget. Rain from heaven. As the water flows over the bridge. Duas recordações para The Sister Wood, um período muito especial na vida de Andrew Eldritch, do grupo Sisters of Mercy, foram os títulos Giving Ground e Rain from Heaven, do álbum assinado The Sister Wood, Gift. Rádio Comercial. Toca animar, toca animar. É a melhor coisa que me aconteceu. Uma companhia ideal. Toca animar. Uma rádio comercial. A Rádio Comercial toca animar em Fafa, Guimarães e Póvoa do Lanhoso 99.2. Let's go downtown. The legendary Tiger Man Masquerade. You're too much. more than two frozen miles all the way. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, Saint Bernardino. Won't you get here for this kindly tip and go take California trip. Get your kicks on Route 66. Come on, get your kicks on Route 66. Come on, get your kicks on Route 66. É a viagem down, down. The Legendary Tiger Man, Masquerade. Come on.

Boys, integrados numa comparação dedicada a John Peel, exatamente a John Peel's Festive 15, de que ouvimos Bundo Boys e um duplo tema. Blood Meridian. Oh, oh, oh. De terça-feira, Rádio Comercial com António Sérgio, Blood Meridian, aliás, Blood Meridian, no, oh, oh, Josh Rouse, já a seguir, My Love Has Gone. Love ain't great. Lost in a fog, amusing spite to find my way. Where did you go? I still kiss you to this day. I miss a smile, I miss the laughing in my face. And when you come around, thank you. Na terceira hora da edição de terça-feira, Rádio Comercial, meia-noite, 3, com António Sérgio. Há ainda uma rubrica fixa a cumprir, depois de Debaixo da Língua, logo após as 2, com os Bypass. Trata-se de mais uma sessão de tratamento, ou uma série de tratamentos, 4 esta semana, e com a colher de blues. Quer rir um pouco? Faz 40 anos, em 2006, que os Beatles editaram um álbum seminal. Depois de Rubber Soul, o célebre Revolver, a Mojo pôs-se ao trabalho e convidou uma série de gente para refazer ou reverter os originais, os samples originais dos Beatles, e pelo que nos foi dado a ouvir, escolhemos imediatamente este. É Yellow Submarine, acreditem, mas de uma maneira como nunca o ouviram. Chris Ackman. In the town where I was born, lived a man who sailed the sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found enough.

when we were friends. I kept my cookie jar too high upon the shelf. Here's what I wish for you. Here's what you must do. Preserve yourself. Preserve yourself. Preserve yourself. Preserve yourself. Preserve yourself. Para Mark Mulcahy. Daqui a uns 9 minutos aproximadamente chegamos à colher de country este mês de junho. Mercury Rev, entretanto, Secrets for a Song, tudo bem soltas na noite da comercial. Is it any wonder? I call

Esta semana voltamos a Gram Parsons, mas para o outro material do álbum, celebrado por alguns, Grievous Angel. Mas, mesmo assim, aqui fica o título final de GP, Big Mouth Blues. Utilizámos a semana passada, GP, as iniciais de Gram Parsons. Esta semana, na colher de country, são, pelo contrário, certos de um outro álbum, exatamente, Grievous Angel. Won't you scratch my itch, sweet Annie Rich, and welcome me back to town. Come out on your porch or step into your parlor and I'll tell you how it all went down. Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels, and a good saloon in every single town. Oh, and I remembered something you once told me. It did not come true. 20,000 roads I went down, down, down, and they all led me hour about a calico bonnet from Cheyenne to Tennessee. We flew straight across that river bridge last night at past two. Switchman waved his lantern goodbye on the day as we went rolling through. Billboards and truck stops passed by the grievous angel. Now I know just what I have to do. Pick it for me, Jane. About a calico bonnet from Cheyenne to Tennessee. The news I could bring, I met up with a king on his head and an amphetamine crown. Talked about unbuckling that old Bible belt and lighted out for some desert town. Out with the truckers and the kickers and the cowboys. Something you once told me, and I'll be damned if it did not come true. 20,000 roads I went down, down, down, and they all led me straight back home to you. 3, e para que o tratamento funcione, Grievous Angel, Graham Parsons, temas Return of the Grievous Angel, Hearts on Fire. Cry and moan, Lord, what have 2h40 por aqui nas horas de António Sérgio, noite dentro do Rádio Comercial. Rádio Comercial. Despedida por hoje, Madani, do recente Under a Billion Suns.